show. Olha o sexy, olha o sexy, tamo secando, olha pra mais um dormido legal, tá bom? Mais um dormido legal! E olha, o programa da semana passada foi sucesso, viu? Muito, muito ibope aqui pra gente e por isso essa semana a gente tá de volta! Mas vamos agora, olha, a gente vai receber mais um convidado do nosso programa. Ele tá pedindo ajuda aqui pra gente. Olha, agora o momento é triste. Olha, o momento é triste, mas a gente tá aqui justamente pra ajudar, não é? A carta que vem do nosso ouvinte, o Henrique, ele tá pedindo ajuda pra poder emagrecer. A gente, na semana passada, ajudou o amigo Francisco a parar de fumar. E agora... parece que a gente vai ter que ajudar o nosso querido Henrique a parar de engordar, não é? A emagrecer, sim! Vem pra cá, Henrique, vem pra cá, pode entrar, Henrique. Uma salva de palmas, Henrique! Oi, legal, valeu. Cara. Olha, Henrique, eu estou muito feliz de receber aqui a sua cartinha, não é? Ah, a sua cartinha. Valeu. A sua cartinha, é, você mandou pra produção, não foi? Já é, isso mesmo, foi isso mesmo. Tá certo. Meu querido Henrique, você pesa quantos quilos? Olha, eu tô pesando exatamente 186. Nossa, tá louco. Bicho, você é muito gordo! Olha, mas a gente agora vai fazer uma forma diferente aqui pra você emagrecer o nosso programa, tá certo? Aham. A gente vai fazer uma gincana muito legal. Aham. A gente vai fazer uma gincana legal! Opa, da hora. Já é, e aí qual é que é o negócio? Olha só, Henrique, olha, é muito fácil essa gincana, tá certo? Você vai correr aqui desse quarto, a gente preparou esse labirinto aqui pra você. Você vai ter 2 minutos no relógio e você vai ter que pegar Luiz Ambiel, tá certo? Se pegar Luiz Ambiel, o que que vai acontecer com ele? Vamos falar aqui com o nosso convidado, ele tá aqui hoje aqui no time dos homens. Ele que é o deputado com as mãos mais rápidas do Brasil, com as mãos mais rápidas do Brasil. Deputado Seririca! Olha, realmente ele vai. Se ele pegar a moça, ele vai poder coisar com ela. Ele vai poder ficar todo coisado. Ai, muito bem, Seririca! Muito bem, Seririca! Olha, agora vamos lá, tempo do relógio, valendo, Henrique! Opa, vamos lá, já vou pegar olha você. Olha lá, o Henrique, ele tá tentando, pegar minha moça, ele tá tentando, ó. Olha lá, ele tá tentando dar uma pegadinha nela! Olha lá, ele vai correndo, tempo passando no relógio ali, olha, o que que você tá achando, Seririca? Realmente, olha, ele tá correndo muito, e eu acho que ele vai morrer. Que eu vou pegar você. Olha, vamos ver, vamos ficar de olho no relógio. Atenção, o tempo tá acabando. Alô, tempo! Acabou, meu querido Henrique. A primeira fase acabou. Nossa. Daqui a pouquinho eu tenho mais. Tá bom. Porque eu quero agora dar um recadinho pra você que tá ouvindo a gente. Olha, gente, muita gente me pergunta onde comprar os móveis pra mobiliar a casa, né? Então, vai a minha dica pra vocês, hein? Vai lá no Magazine Juíza, tá certo? O Magazine Juíza, lá eles batem o martelo! E você também não pode deixar de conferir essa nova novidade do supermercado, viu? Olha, você, minha amiga de casa, você gosta de um purêzinho de batata? Eu adoro! Adoro aquele purê de batata, a gente coloca uma fatiazinha de mussarela por cima pra dar aquela derretidinha, não é? Fala que não fica gostoso. Pensando nisso, a Sabor de Bosque trouxe pro mercado o Purela, o purê de mussarela. Vamos ver o comercial. Ei, amigão, você já sabe da nova novidade do verão? Purela, o purê de mussarela. Eu que só andava triste, mas senti que o amor existe, foi Purela. É uma delícia, tanto que as pessoas estão fazendo de tudo para conseguir a sua lata de Purela. Eu estou com os meus pés feridos de andar procurando por ela. Eu enfrento qualquer situação. Purela, o purê de mussarela. Compra já o seu, cara. Tá esperando o quê? Tô esperando. Então não perca tempo, faça como assistente do Fábio Júnior, que está separando um lote de Purela pra ele. Sabe por quê? Porque ela sabe que eu já pessoa, essa mulher vai me encontrar. Ah, é isso aí, gente, por ela, o purê de mussarela, tá certo? Agora vamos continuando aqui o nosso dormindo legal. Não, mas calma, Henrique, calma, a gente já vai voltar pra você agora. Vamos ver agora, meu querido Henrique, é o seguinte. Você fez muito bem a primeira fase, agora pra avaliar a sua performance, a gente vai chamar aqui o Dr. Drauzio Vareta. Vem pra cá, doutor! Olha, realmente, meu querido Dudu, ele correu, mas não correu o suficiente. Muito bem, doutor, muito bem. Então, ele não correu o suficiente, não é isso? Isso. Então, agora a gente vai fazer então a segunda fase pra gente assegurar que você tá correndo certinho pra você poder emagrecer, tá bom, Henrique? Tá bom. A gente vai fazer o seguinte, olha só, Henrique! Que isso, cara? Que isso? Olha, Henrique, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai agora mudar um pouco esse pega-pega. A gente vai mudar um pouquinho a nossa brincadeira, tá certo? Tá bom. Se você agora você vai entrar na sala. Opa, vamos lá. Isso, abre a porta. Isso, muito bem. Entrou. Isso. Tá escuro, né, Henrique? Tá escuro agora. Pode acender a luz. Pode acender a luz. Opa, aí tem uma salva de palmas aí na sala também. Que te bengala! Que te bengala! Que isso, cara? Que isso? Que te bengala agora. O negócio é o seguinte. Meu querido Siririca, meu querido deputado, se por acaso, o Kid Bengala pegar o nosso querido Henrique, o que vai acontecer? Como assim me pegar? Olha, o Henrique vai ficar realmente todo coisado. Porque se o Kid Bengala, olha o tamanho da bengala do rapaz, ele vai pegar e vai coisar o Henrique todo. Então é bom o Henrique correr, porque senão ele vai morrer. É, tá certo, tudo bem, então. Vamos lá, tempo. Opa, peraí, calma aí, Henrique. Não, volta ali, volta. Que isso, o Henrique correu? Fui! O Henrique correu do esmalte! Vamos, atenção, cadê? Onde será que tá o Henrique? Atenção, vamos em direto pra informação do helicóptero. Nossa, Silvana Aquilo! Silvana Aquilo! Alô, Cucu, alô. Oi, então, nós estamos agora, neste momento, sobrevoando a região de Carapicuíba. E pelo que a gente pode ver aqui na imagem, parece que é o Henrique que está correndo ali pela avenida principal da cidade. Obrigado, Silvana Aquilo. Então, parece que o Henrique está correndo bastante, hein? Parece que está correndo bastante. Agora, Henrique, vai emagrecer! Ai, olha, a gente vai acabar mais essa edição do Dormindo Legal, porque, olha, absolutamente não teve graça. Tirando o negócio da Purela, o resto foi tudo sem graça! Tchau, gente!